É bom estar na casa de Deus. Hoje louvar o Senhor. Cante comigo. Vivo é ver você na casa de Deus, buscando ao Senhor. Foi tão bom reconhecer que você foi comprado, você tem seu valor. Quando você vivia na ilusão, eu lhe falei de Cristo e não tive atenção. Eu olhava você, tinha compaixão, pois eu tinha certeza de sua perdição. Bem forte! Que bom! Vocês! Aonde? Na casa de Deus, buscando ao Senhor. Vi você.